Que mi beba te las botas, quis mi jeans true y mi ataco pelas costas, ya yo que yo morri. Por acaso nigga fiz o para ti, fiz o para ti. Eu sou uma fênix e eu renasci. Mano, eu renasci. Eu sou uma fênix e eu renasci. Eu sou uma fênix e eu renasci. Me perguntando por que tanto silêncio. Só que sei bem quando as palavras doem. Mentiras destruirão meus sentimentos. Essas desculpas não me reconstruem. Me jogando de cabeça, voar pra longe daqui. Minhas dores como estrelas, parece que não tem fim. Seguindo minha constelação, fazendo canção, mas eu tenho dom. Passava tanto tempo na solidão, e hoje mais de 7 milhões viu meu som. Se isso não tá bom, faz a soma então. Pega todo o sítio, mais de 50 milhões. Os menores do 7 sempre renascerão. Podem gastar energia, mas vocês nunca brilharão. Vejo por aí como falam, apenas desejando meu fracasso. Olhando pra mim, eles acham. Mais uma vez hoje eu vou te dizer: o que possuímos além de poder. E quando eu retorno é só pra vestir. Paga pra ver. Sade, se que além do que se vê. Sempre vai existir alguém pra mostrar que ainda dá. É só tentar. Mano, foda que as forças das trevas já tentaram me dominar. As sombras temem quem tem a luz e sempre tentam nos derrubar. Todas as vozes na minha cabeça essa noite vou deixar gritar. E quanto mais escuridão cercar, mais forte eu vou brilhar. A depressão é como uma sirena, eu não vou mais ouvir teu canto. E eu não me engano com a sua beleza, o diabo já foi um anjo. Na minha mente eu que mando. Eu sei que eu não sou santo, mas igualzinho Jesus, meus inimigos vão me ver ressuscitando. Todos precisamos de um motivo pra enxergar o caminho no qual temos vivido. Escute o que eu te digo, nós estamos gritando, não tem ninguém ouvindo. Chegamos no fim, voltamos ao início. Esse é o fundo do poço, estamos corrompidos. Eu vou parar de sustentar esse vício, de achar que atitudes não tem peso e que o mundo é fictício. Eu que me desmotivei, tudo que iniciei, uma hora eu larguei, era tarde pra ver. Foi no hospital que acordei, finalmente me toquei. Mano, eu tenho medo de morrer. Eu sou uma fênix, todo dia eu morro mais um pouco. Passa por cada neurose, passa por cada sufoco. Acaba com a mente e acaba com o corpo. Viro cinzas, me levanto e lá tô eu de novo. Quem me veio bater as botas, quis me destruir. Me atacou pelas costas e achou que eu morri. Por acaso, nigga, fiz só para ti. Eu sou uma fênix e eu renasci. Mano, eu renasci. Eu sou uma fênix e eu renasci. Mano, eu renasci. Eu sou uma fênix e eu renasci.